tristeza, solidão, mágoa, frustração. Anjos do perdão, ignora minhas súplicas. Acorda os inimigos pra eles ver que tô firmão na luta do objetivo pensativo. Nas teses, lunático, neurótico, observando as flores e os sentimentos mortos. Humanidade hipócrita, inveja preconceituosa. Ajuda seu mapa pra te esfaquear nas costas. No resumo, de fama e sucesso, as notas, vaidade. Querem sexo com 10, com 15, orgia, ostentação. Crucificamos funk, tamo longe disso não. É que os rap fake ainda usa máscara, né parça? Quantos valoriza aqueles que cantam com a alma? Relatei em página, dialeto periférico, entre sonhos e lágrima pra não encher os ferros de bala. Pente tupida é chave ser bandido. Não vai nessa, querido, que o exemplo pro seu filho deve ser dignidade, honra, liberdade. Sujeito o homem até o fim, preserva o caráter. Bin Laden, bater no peito e diz que é desse jeito mesmo. Esquecido na cela, isolado pro sofrimento. Acolher de forma trágica, psicológica. Entre o corte da espada e o perfume das rosas, fui mais um pecador que pela dor não se rendeu, muito menos se vendeu. Meu compromisso é honrar os meus. Dignidade, palavra certa pro sucesso. Coração blindado é um cofre de aço concreto. Finalmente chegamos ao nível de concepção, que as cápsulas no chão são de soldados lutando em vão, que lentamente se afoga em um mar de maldade. Uma guerra infinita pelo ego que fere o caráter. Os moleques já não pensam mais, não correm pelo certo, não seguem os conselhos dos pais. Muitas vezes pensamentos negativos, flores em memória e exemplo errado pros filhos. Será assim que tem que ser? Veja o regresso, a infância desaparecer. Me sinto só, preciso respirar. Me deixa acordar ou ao menos me levantar. O é escola, o choro é liberdade. Insanidade nos faz sentir bem na maldade. Fui fabricado, moldado ao pecado de Adão. Não sou perfeito, muito menos digno de perdão. A tecnologia nos afasta dos amigos, dos parceiros, do amor dentro de casa. Não vejo mais as cores do calor da emoção. Efeito rap day é borboletas na prisão, ladrão. Na vida louca é só atraso, pro gueto a esperança é o botão do mic ligado. Mantenha fé, postura e disciplina. Rap nacional, só os fortes seguem a trilha. É isso aí, compadre, só os fortes seguem a trilha. Salve, salve, meu parceiro Danilo, conecta drama. Agradecido pelo convite, mano. De cá, Victor Smith, Fortaleza, Ceará, Brasil. Salve, salve a toda a rapaziada que fortalece o rap nacional de coração, mano. E mesmo mediante a muita dificuldade, os mano e as mina abrem mão de seu tempo pra tá levando a mensagem positiva pros irmãos, e isso é uma atitude louvável. 2017, Conecta Drama, Victor Smith, Rap Nacional, tamo junto, é nóis.